desde o primeiro dia que nos conhecemos. Eu pude sentir seu plano perfeito, cada promessa sem arrependimento, guiado por sua mão amorosa. Através da chuva e do sol da manhã, você é a bênção que ele deu. Dois corações batendo agora como um escar. Quando as pessoas tentam nos derrubar, quando as tempestades ao nosso redor rugem e rugem, eu sei que nosso amor está destinado ao céu, protegido por algo mais. Só o céu poderia nos separar agora. Só o céu poderia quebrar o voto sagrado. Só o céu poderia separar nossos corações. Só o céu poderia impedir este começo perfeito. Porque nosso amor estava escrito em seu plano. Porque nosso amor estava escrito em seu plano. Só o céu poderia nos separar. Só o céu pode. Orações de paciente me levaram a você, momento perfeito, lugar perfeito. Cada manhã fez que nova, acordando para ver seu rosto. Fé e amor tão puro e verdadeiros, crescendo mais forte dia a dia. Tudo que estou com você é o preço que ele escolheu pagar. Quando as dúvidas tentam obscurecer nosso caminho, quando os medos vão abalar nosso chão, eu sei que ele quer que nosso amor permaneça, sua bênção ao redor. Só o céu poderia nos separar agora. Só o céu poderia quebrar sagrado. Só o céu poderia separar nossos corações. Só o céu poderia impedir esse começo perfeito. Porque nosso amor estava escrito em seu plano. Só o céu poderia nos separar. Só o céu pode. Mais alto que montanha, mais profundo que mais, nosso amor é baseado em suas garantias.